o orgulho de Cuiabá, do coletivo Cubo, Macaco Bonger! We'll be right back. Dando de ouvir aí? Aí, agora chegou. Boa noite aí, Circo Voador, prazerzaço estar aqui. Ainda mais numa ocasião como o Festival Fora do Eixo, né? Iniciativa que começou, né, fora do eixo geográfico aqui do Brasil, mas que ele não é um chiitismo geográfico, né? Então, é claro que a gente vai colar junto aqui, a gente ainda tem muito a casar o Fora do Eixo com o Rio de Janeiro. Boa noite. Abrindo o pé, aí. A gente tá apresentando músicas do nosso disco, Artista Igual Pedreiro, que tá na banquinha da Fora do Eixo Discos, se não me engano tá ali naquela direção. Podem procurar, entre outras dezenas de bandas do Fora do Eixo também. Essa próxima música que a gente vai tocar, não tá no disco, Artista Igual Pedreiro, é uma composição recente que a gente já vem apresentando nos shows, se chama Broken Choco Bread. Alguém aí se viu o programa da Oi hoje, a gente tocou ela ao vivo lá também. E quem quiser acessar essa música, o único jeito que tem na internet é no vídeo do Trama, que a gente fez um ensaio lá também, junto com outras músicas que ainda estão sendo arranjadas. Então vamos lá, Broken Choco Bread. We'll be right back. Oi. Muito obrigado aí mais uma vez, voltando às canções do disco agora. Através de iniciativa assim, a gente espera voltar, né, para fazer tá cada vez mais vezes aqui, assim como cada banda que se apresentou aqui. É legal estar tendo esse espécie de primeiro contato, né? Não é a primeira vez que o Macaco toca aqui, mas acho que dentro desse contexto, né? Dentro do Circo Voador, no Festival Fora do Eixo, com o coletivo Ponte Plural, né? Sem dúvida nenhuma, é a melhor vez que a gente veio. Vai ser Bananas for You All. We'll be right back. Voador, Rio de Janeiro, Ponte Plural, Fora do Eixo, todas as bandas aí, vocês todos, muito obrigado. A gente vai para nossa saideira, nesse grande festival que está sendo o Fora do Eixo aqui no Rio de Janeiro também, assim como foi lá em São Paulo e assim como são vários outros festivais que acontecem aí pelo Brasil inteiro. Foradoeixo.org.br é uma rede que você cria até seu perfil lá e já fica completamente conectado conosco. Um abraço, a saideira, vamos dar mais uma.